Salve, irmãos. Claro, Exu, salve sua banda. Salve. Que eu posso ser útil pra você hoje, moço. Seu Exu, a gente aqui, colhendo seu conhecimento, vai ser de muita utilidade pra mim e pra todos que escutam, e aproveito a oportunidade pra agradecer. Muito obrigado. Eu agradeço também, moço, pela oportunidade e pela abertura para executarmos essa caridade, porque não teria outro propósito se não fosse auxiliar a Terra. Estarmos aqui hoje conversando. Claro. Essa linguagem voltada para o executar, para o servir, em que posso te ajudar, fala muito sobre uma forma de pensar de pessoas que têm muita coisa para fazer e tem que fazer no mínimo de tempo possível. É um pouco mais ou menos assim a vida de Exu? Falou tudo, moço. Nós temos que trabalhar fora do espaço-tempo. Porque se formos trabalhar na medida do tempo de vocês, nós não conseguimos realizar o nosso trabalho. Claro. Ou seja, nós estamos numa dimensão onde o horário, onde as coisas não são sincronizadas como as coisas de vocês. E é por isso que quando vamos conversar aqui durante um tempo, nós, Exus, nos adequamos ao processo de vocês. Nos adequamos ao corpo do médium e à realidade que vocês vivem. Então é por isso que é permitido a gente conversar. Porque se fosse para conversarmos no espaço-tempo que trabalhamos e na frequência que trabalhamos, acho que nem por desdobramento seres humanos iam conseguir, mediante o trabalho que nós executamos na parte etérica, na parte astral. É bem difícil, moço. Mas nós pedimos por isso. Então nós fazemos com muita, mas muita convicção e com muita propriedade. O senhor acredita, então, no caso, que se nós humanos, sobretudo aqueles que estão inseridos na religião da Umbanda, onde o Exu se manifesta, na roupagem de Exu, se nós aprendêssemos com convosco, os Exus, a administrar o tempo e ter sempre um objetivo e estar caminhando constantemente para ele, poderíamos evitar muitos problemas e muitas patologias e a depressão e por aí vai? Sim, porque as pessoas, elas têm depressão. O que é a depressão? São pessoas que vivem no passado, que deixam as amarguras que estão dentro de si aflorarem no presente, que não se desprendem de coisas que já vivenciaram, que muitas vezes são traumáticas ou não, ou muitas vezes foram boas, e as pessoas querem viver naquilo para o resto da vida, não se permitindo assim evoluir, não se permitindo assim vivenciar novas frequências espirituais, por que não? Novas frequências materiais, mas sim se permitir a evolução a qual você se designou aqui na Terra. Então, a depressão nada mais é do que uma autossabotagem do ser humano. É querer estar num estado anterior, sendo que se já se passou para um estado à frente. É uma negação do ser humano à vida. Claro. Alguns dizem... E relacionado ao tempo, moço, complementando... Pois não. As pessoas têm 24 horas em um dia. Esse é o tempo máximo que se pode viver em um dia aqui na Terra, correto? Então, as pessoas têm que programar tudo aquilo que elas querem fazer, tudo aquilo que elas devem fazer nesse dia. Tirando a autossabotagem, tirando a autolimitação, as pessoas vão conseguir realizar os propósitos. Mas o problema é que as pessoas não sabem quais são os propósitos dela, moço. Precisam descobrir. Esse é um trabalho de autoconhecimento. Quando as pessoas souberem quais são os propósitos de vida dela, de cada uma delas, aí sim elas vão conseguir organizar o dia. Porque, por enquanto, 95% da população tá no piloto automático e no mau sentido. São máquinas. São pessoas que são subsidiadas por outras pessoas, por mentes que pensam em dinheiro, em poder, e acabam subjugando e escravizando pessoas que são limitadas mentalmente e que estão presas em uma matriz de controle, uma matrix de controle. Claro. Antes que eu me esqueça, qual que é o nome do senhor e por que esse nome? Exu Rei. Nós trabalhamos na linha de Rei. É uma linha que visa trazer a nobreza dos sentimentos do ser humano, a nobreza das atitudes do ser humano. Anteriormente, eu já havia falado sobre isso com algumas pessoas em uma reunião, que a palavra rei para os seres humanos é uma palavra ligada a poder, ligada a um ser que tem, que seria, entre aspas, o líder, entre outros, e decidiria o futuro de uma nação ou de uma terra, de um povo. Aqui, no nosso campo de trabalho, nós aprendemos com a humildade, com a servidão, tanto que eu fui nobre em vida. Muitos dos que trabalham na linha de rei foram reis, sultões, monarcas, pessoas que não souberam lidar com o poder em terra. Porque a grande maioria das pessoas que vêm com esses títulos não sabem e abusam do poder. Chegando aqui no outro lado, passam pelo que tem que passar, e assim que se colocam à disposição de um aprendizado e de um trabalho em prol de uma melhoria do que foi feito de errado aqui na Terra, e sim de caridade para que não hajam novas pessoas com abuso de poder, nós aprendemos que a nobreza é ser humilde, a nobreza é auxiliar, é dar liberdade para que as pessoas pensem, é dar condições no aspecto de liderança do ser humano se elevar, do ser humano se construir, porque todos somos um e um com o Pai. Que significado teria privilégios para uns e para outros, havendo assim um desequilíbrio no plano de vida da Terra? Havendo assim uma desestruturação que sim vai cair no lado espiritual depois dos seres que assim as fizeram. Então nós viemos aqui, os seres que trabalham na linha de Exu Rei, para ensinar isso. Tanto que em vida sentávamos em tronos de ouro, de joias preciosas. Hoje atendemos em bancos de madeira, descalços, ajudando a quem precisa, ajudando muitas vezes espíritos os quais nós prejudicamos em outras vidas. Isso é apenas um exemplo do leque de opções que nós podemos aí colocar em pauta. Claro que sim. Qual que é o verdadeiro papel da liderança, do poder e da autoridade, e de que forma esses três devem ser utilizados na Terra pelo ser humano? Certo. A liderança, moço. Sem sombra de dúvidas, é algo que não são todos que estão preparados para ter. Mas a liderança, ela pode existir entre pessoas que têm caráter e entre pessoas que não têm caráter. Ser líder não significa ser íntegro. Ser líder significa ter um poder de persuasão, ter um elemento alfa em si, que faz com que as pessoas parem e sigam os seus princípios, quer sejam eles benignos ou malignos, quer sejam eles de interesse do todo ou de interesse próprio. A liderança pode estar mascarada por uma psicopatia. E muitas vezes, seres que têm essa patologia chamada psicopatia são grandes líderes. E grandes líderes também com benevolência, com altruísmo, esses sim estão no papel correto que a humanidade de vocês precisa se engrenar. Então, liderança tem esses dois pontos. Há uma predisposição natural do ser em ser líder, mas a partir do momento que se torna um líder, precisa-se ter o discernimento para que caminho quer andar. Para onde você quer levar as pessoas que o seguem? Isso é muito importante. Isso é muito cobrado por nós, viu, moços? Segundo claro ponto é poder. Isso. Poder é uma coisa que não devia existir mais. Para ser sincero. O poder, na visão dos seres humanos, que eu digo. As pessoas têm poder e elas humilham os outros. Elas se colocam em situações privilegiadas para que os outros possam fazer aquilo que elas querem. O poder tira o livre-arbítrio das pessoas que estão sob custódia do poderoso. Agora, poder é diferente de autoridade. Pode-se existir um líder, sim, que tenha autoridade, como Jesus Cristo teve. Mas ele não era um homem que exercia o poder. Não era um tirano, correto? Então, a autoridade que ele tinha era através do respeito que ele colocava. Era através da igualdade que ele passava. Da inteligência e da luz que ele emanava. Isso é autoridade. Poder. Vamos colocar poder. Esses líderes que promovem guerras, esses líderes que querem conquistar o mundo e têm muitos seguidores, esses são homens poderosos. São homens que compram influência, que abrem a boca das pessoas e enfiam uma mangueira com a sua doutrina e as fazem engolir. Faz as pessoas engolirem aquela doutrina, querendo ou não. Caso contrário, corda no pescoço. Isso é o poder mal exercido pelo ser humano. Agora, um ser humano ter um cargo que é de poder e transformar isso em um cargo de autoridade, de respeito e de exemplo, isso sim seria o real significado de alguém ter esse status, vamos falar bem claro, entre aspas, de poder. Certo, moço? Sim, senhor. Muito bom. Tem mais alguma? Eram essas três coisas, né? Sim, senhor. Liderança, poder e autoridade. Você percebeu que elas estão estritamente ligadas, mas com ramificações diferentes? Sim, senhor. O Buda, no caminho óctuplo, sugere que a forma de se libertar, então, da prisão do universo material... Uma delas é o entendimento correto. E é o que a gente faz nesses estudos, né, seu Exu? Sim, porque todos sabem, através dos estudos teosóficos, cristãos, budistas, hinduístas, kardecistas, umbandistas, que todos os seres humanos estão aqui na Terra, como se estivessem em um laboratório de aprendizado, em um laboratório de lapidação espiritual. E que a carne que está em volta de vocês nada mais é do que uma ferramenta impulsionada através do ego de vocês para que vocês possam lidar com as coisas, para que vocês observem as coisas e se desapeguem das mesmas. Então, é tudo muito bem planejado. A encarnação de vocês é muito bem planejada. Se vocês olharem o globo da Terra, do universo, lá, se pudesse ter uma placa de indicação para todos os seres universais, estaria em construção. Mas em construção ética, em construção moral, em construção dos reais padrões que são aceitos pelas energias sincrônicas do universo. Então aqui podemos dizer que é uma escola. A Terra é uma escola, um hospital, não é uma prisão. Mas sim um hospital e uma escola muito árdua para os espíritos que aqui decidiram encontrar o caminho da lapidação, o caminho da evolução. Não são todas as almas que se colocam à disposição para aprender aqui, mas as que se colocam são dignas de respeito, porque não é fácil a trajetória que um ser espiritual vivencia aqui nesse plano chamado Terra. Claro. Seu Exu Rei, qual que é a atividade que o senhor executa no mundo astral como Exu Rei que faz diferenciar sua falange das outras? Nós trabalhamos em cima da prosperidade real, das pessoas saberem utilizar isso em prol da saúde, do bem-estar, do dinheiro, e trabalhamos em cima daquela questão que você abordou anteriormente, do poder. Nós somos cobradores de pessoas poderosas ou de pessoas que já foram poderosas e que hoje precisam estar em um caminho reto porque já abusaram, já fizeram coisas que se hoje lembrassem como seres encarnados que são, chorariam de desespero e de arrependimento. É por isso que vocês têm a dádiva boa parte, tem a dádiva de não se lembrar totalmente do que aconteceu. Senão vocês iriam pirar. Iriam entrar em uma grande que não conseguiriam reverter aquilo que fizeram anteriormente. E nós estamos aqui para isso. Para direcionar os seres que reencarnaram depois de vidas e vidas de poder para que façam as coisas corretas. De auxiliar no caminho da prosperidade das pessoas, para que seja honesta, para que seja íntegra e com retidão moral, para que as pessoas enriqueçam, sim, com honestidade, com propósito de vida, com auxílio e com doação, para que as pessoas entendam que tudo pertence a todos. Então, nosso trabalho é muito árduo, porque nós lidamos muito, mas muito, com luxúria, com ego, com egoísmo, com eu, pra mim, é tudo meu, venham atrás de mim, olhem pra mim. O mundo virou uma vitrine hoje, de exposição de corpos, de exposição de coisas que são sem sentido. Os conteúdos filosóficos estão todos jogados debaixo do carpete. E o que as pessoas colocam em evidências é o quê? Roupas, sorrisos falsos, corpos trabalhados e modificados. E é isso que nós tentamos corrigir e colocar as pessoas na linha. Quando você vê um ser humano que erra e parece que as coisas acontecem diferente com ele, parece que, entre aspas, o tombo é maior, você pode ter certeza que esse ser humano se programou para ter uma missão diferenciada, uma missão para auxílio. E se ele não está programado, nós vamos lá e mostramos que o caminho não é esse. Pode parecer que ele está se dando mal, mas ele está sendo reequilibrado. Ele está sendo doutrinado pelas energias chamadas Exu. E esse, em específico, é o propósito da minha linha. Tirar esse glamour inexistente que as pessoas têm nas coisas materiais e mostrar, sim, que o material e o espiritual podem andar juntos. Desde que se tenha ética, desde que não se prejudique ninguém, desde que não se deseje para o outro aquilo que você não quer para você. Nós somos cobradores e eu tenho um trabalho muito sério. E quando eu preciso, eu sou muito enérgico, moço. Então é isso que a gente se dispõe a fazer. E temos certeza que o nosso trabalho é voltado para a luz, é voltado para o Cristo. Porque caso contrário, nós não teríamos tanta, mas tanta abertura e tanto, tanto auxílio à nossa disposição aqui na Terra. A gente sabe que um dos perigos de um monarca é o fascínio, né, por acreditar-se Deus. E isso é corrente hoje na sociedade humana, que acredita-se capaz de separar o bem do mal e se coloca na posição de julgador ali. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que já passou talvez por tudo isso. Quais são os perigos do fascínio que um religioso, um umbandista, quando já se sente mais à vontade ali, pode começar a achar dele próprio ou do seu poder, e aí, por causa desse fascínio religioso, cometer alguns enganos que não deveria ocorrer, não deveriam ocorrer? É o mesmo fascínio que seres de qualquer religião ou qualquer hierarquia monárquica ou empresarial podem ter. Não, uhum. Não se pode diferenciar isso de um ser de uma religião para outra, como de um ser empresarial, como de um ser monarca. Uhum. É a loucura, o poder que toma conta da pessoa. E eu digo para você, quando acontece isso, os guias espirituais que trabalham com essas pessoas passam a não trabalhar mais. Essas pessoas, na credulidade de achar que estão fazendo as coisas e que os guias as servem, começam a se afastar dos mesmos e atrair guias errados, que não são chamados de guias. Atraem magos negros, quiumbas, espíritos que negociam para laboratórios de manipulação energética, para que se criem artificiais de sucção energética das pessoas, de sucção sexual. Ou você acha que umbandistas fazem amarração? Colocam um anúncio em poste? Moço, isso é um assunto muito polêmico. Um Exu que se dignifica, que é de lei, ele não pode fazer algo que vai prejudicar uma outra pessoa, uma terceira pessoa à toa. O Exu cobra. O Exu não tem autorização para ir lá e punir uma pessoa, ferir uma pessoa, a bel prazer de outra. O Exu é sim um cobrador do karma da pessoa. Das coisas que a pessoa precisa se equilibrar. Agora, interferir no processo da pessoa não é trabalho de Exu, não. É trabalho desses outros seres aí que não merecem nem serem citados. Claro. Quais são as duas maiores fraquezas do ser humano para ele conquistar a coroa sobre os próprios pensamentos e emoções e ser senhor de si? Ego exacerbado, ego inchado, inflado, é a pior de todas. Em segundo lugar, é a luxúria. Sabe em que se engloba toda a luxúria, moço? O quê, Sérgio? A luxúria são os prazeres momentâneos, são os prazeres carnais, são os prazeres nefastos, são as coisas exageradas da vida. Não é só o sexo, não. Temos os vícios que estão intimamente ligados. Temos um monte de coisa, moço. Então, o ser humano que tem o ego lá em cima, ele esquece que existe uma presença superior dentro dele. Então, ele coloca em segundo plano essa presença superior e começa ele a achar que ele é o Deus. Começa ele a achar que todos têm que se prostrar perante ele. E esquece que é só mais uma formiguinha dentro de um formigueiro enorme. Que quando morrer, vai feder tanto ou mais daquele que tem mais ou menos dinheiro. Então, simplicidade, moço, humildade e tratar os outros com extrema cautela, com extremo respeito. Quando se alcança uma posição na Terra e foi por dignidade, foi pelo seu trabalho, foi por caráter, você tem que lembrar que dependeu de muitas pessoas para você estar ali. Uma pessoa bem-sucedida, sim, dependeu do esforço de várias pessoas. E esse esforço de várias pessoas precisa ser reconhecido, precisa ser colocado em destaque, precisa ser auxiliado quando se precisa uma dessas pessoas. Isso, sim, é altruísmo. O ser humano que não é altruísta, o ser humano que é egóico, que é mesquinho, que acha que o charuto na perna do outro vai doer menos do que na perna dele, porque não sentiu ainda a queimada do charuto, esse ser humano precisa do quê? De ajuda. É digno de dó. Por quê? Porque acha que é superior ao outro. Acha que os defeitos do outro são maiores do que os defeitos dele. Se você enxerga o defeito do outro, é porque você os tem. Esse é um grande recado que as pessoas precisam enxergar. Quando você enxerga a sujeira no pé do seu vizinho, é porque você já sujou o seu. Quando você enxerga no outro alguma coisa porque tem em você, é isso? Ou já teve. Ah. Você claro. Se lambuzou de comer a torta lá de chocolate? Uhum. E sujou toda a sua roupa. Aí você foi lá escondidinho e lavou a sua roupa pra ninguém ver. Só que você fez isso. Aí você vê o outro que tá indo pra casa dele com a mesma roupa suja, você fala, olha que falta de cuidado. Só que você chegou antes na sua casa, né? Ninguém viu. Agora, como o outro você viu, você acha que tem o direito de apontar pra ele. É isso que eu falo, que é a hipocrisia do ser humano. Claro. Voltando um minuto só para a sua falange, algumas pessoas acreditam que o fato de ser Exu Rei quer dizer que está acima, essa falange está acima e controla os outros Exus. O senhor gostaria de esclarecer isso, apesar de já ter falado um pouco, que é porque vocês foram da nobreza. Sim, moço. Não é uma regra geral. Pode-se ter outros seres que não foram nobres e estão na linha de Exu, mas pelo propósito de lapidação dos seres que estão aqui, em maioria, sim. Mas isso de falanges serem maiores ou menores que outra, não existe isso no mundo espiritual. Existe o quê? Existe uma protocooperação entre as linhas. Existe todo um trabalho de organização que vocês ainda não têm aqui na Terra, onde as pessoas estão sendo ajudadas, onde as almas estão sendo ajudadas, mas eu não preciso ter um trono, eu não preciso ter um pódio ou ganhar uma medalha pelo trabalho que eu fiz. Uma coroa. Eu fiz porque é o que tem que ser feito. O seu Marabô faz o trabalho dele porque sabe que é o que tem que ser feito e quando ele precisa, eu vou auxiliar o seu Marabô. E quando eu preciso, o seu Marabô vem e me auxilia, seu Caveira. Nós somos uma corrente fortalecida onde não se existe seres superiores ou inferiores. Existem-se tarefas igualitárias, cada um na sua função, onde todos juntos formam a egrégora Exu. Então, vamos começar a tirar da cabeça das pessoas, eu trabalho com o Exu Rei. É uma nomenclatura. Eu trabalho com o Exu Sete Catacumbas. É uma nomenclatura, é uma finalidade de trabalho. Pode-se ter um espírito muito mais lapidado interiormente numa linha de Exu Sete Catacumbas, ou numa linha de Exu do Ouro, ou numa linha de Exu Caveira. Isso é indiferente. Dentro da linha, você alcança, sim, alguns graus de evolução. Mas isso deve servir para quê? Para que você tenha mais humildade e mais firmeza no trabalho. Assim, ensinando quem precisa. Então, moço, um dia a Terra vai ter um padrão de organização como temos nas linhas de Umbanda da esquerda e da direita. E aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que é esse trabalho. Rei é Deus dentro de você. Rei é a presença da centelha divina de cada ser humano. Isso que é rei. Isso que deve ser exaltado. A presença divina de cada um. Nós somos entidades. Não precisamos ser exaltados. Precisamos ser respeitados. Assim como nós respeitamos todos os seres encarnados e todos os seres espirituais que estão em nosso caminho. Apenas necessitamos trabalhar com um pouco mais de rigidez e firmeza para que as pessoas compreendam o seu propósito e para que os espíritos marginais consigam se livrar da maldade que está em volta deles. Nada além da justiça e da verdade nós podemos exercer. Esse seria o real propósito, se fosse resumido, da palavra Exu. Certa vez, vou colocar uma situação aqui, e a pergunta vai ficar implícita. Certa vez eu visitei um ambiente que, apesar de incorporar preto velho e caboclo, e da paz para cura, lá diziam que não incorporava Exu, não. Daí o preto velho falou: olha, meu filho, você é médium de incorporação, meu filho, você tem que trabalhar incorporado. Então, antes de ir embora, passa lá e fala com o dirigente da casa. Daí, beleza, fui lá falar com o dirigente, ele falou, aí eu falei assim, e ele falando, quando ele falou uma coisa, eu falei assim, tá, mas eu... Ele disse o seguinte: você não pode ir na Umbanda. Eu falei assim, por quê? Porque lá eles incorporam Exu, e é uma vibração mais baixa. Aqui, a gente tem uma pureza diferente, por causa disso. Então, seu Exu, aí eu disse assim, mas e daí então ferrou, porque eu faço diálogo com os espíritos, eu entro para todo lugar. Ele falou, você não pode fazer parte da casa. Eu disse assim, para mim mesmo, né, com muito respeito, né, eu nem posso e nem vou ter vontade dentro dessas condições, porque para mim aí existe um pouco de separação. Como é que o Exu vê isso e responderia isso? Existe, com muito respeito, né, aquele que trabalha lá, né, o trabalho que eles fazem, mas por causa de não trabalhar com Exu, as casas ficam mais puras e elevadas? Moço, eu tenho respeito por todas as pessoas que têm o direito de escolha. Essas pessoas têm o nosso respeito, têm o nosso respeito espiritual, mas seria uma infantilidade dizer que nós não estamos ali. Todo trabalho espiritual necessita de Exu, seja ele católico, evangélico, umbandista, kardecista, nós estamos presentes, querendo ou não. Não tem essa, moço. A diferença é que eles optaram por não trabalhar com a egrégora de Exu incorporados. Isso é uma opção deles. Temos que respeitar? Temos. Mas isso não é uma decisão espiritual. Isso é uma decisão dos encarnados. É uma decisão que os seres encarnados deste local optaram. Mas que eles não trabalham com Exu é mentira, porque nós estamos presentes nos trabalhos espirituais da egrégora da Umbanda e da egrégora do kardecismo e qualquer egrégora espiritual. A diferença é que nós não somos citados, não somos chamados para trabalhar e dar atendimento. As casas que dão um atendimento com Exu já entenderam que nós estamos presentes de qualquer maneira e que nós temos o nosso propósito de evolução e de auxílio para as pessoas, que pode ser, sim, utilizado em uma consulta. As pessoas não são obrigadas a entender, e nós devemos respeitar também as decisões de dirigentes de casas espirituais. Contanto que eles trabalhem em prol da evolução, em prol da humanidade, eles podem trabalhar com a nomenclatura que eles quiserem. Contanto que eles respeitem também a linha de Exu e respeitem também todas as linhas espirituais que trabalham na lei, eles podem utilizar e trabalhar com a egrégora de qualquer tipo de linha no sentido da evolução. Agora, dizer que nós não estamos presentes lá, meu amigo, isso seria muita prepotência. Acredito que ele nem teria coragem de falar isso, porque se tem o mínimo de conhecimento espiritual, sabe da importância do trabalho da direita como da esquerda. E normalmente essas são as casas que são ramificações da casa principal. Então, o que que o senhor diz para as pessoas quando querem abrir uma ramificação do principal, ou quando querem, no caso da Umbanda, dizer assim, ah, eu sou pai de santo, eu já tenho, já incorporo, já sei aí as ervas, já curo, já, eu posso abrir meu terreiro, tô tranquilo. O que, que o senhor tem de conselho para dar para as pessoas que não querem esperar a maturidade que só o tempo pode proporcionar? Bom assunto, moço. Isso daí é o que mais tem, moço. É o que mais tem por aí. Pai de santo. A gente tem mais pai de santo que padre, que é pastor. Porque todo mundo é pai de santo agora. É uma nomenclatura. Pai de santo. 2 meses de Umbanda é pai de santo. Não é assim que funciona. É, o pai de santo é uma figura que precisa ser exemplar, que precisa ser o ponto de referência dos médiums ali que estão trabalhando numa casa. Ele seria o mentor em terra daquelas pessoas que trabalham com as entidades espirituais. Não existem os mentores espirituais que trabalham incorporados. O pai de santo, como dirigente espiritual, tem que ser o exemplo. O dirigente espiritual tem que ser reto, tem que ser respeitoso, tem que ser caridoso, tem que ser justo, tem que ser uma pessoa de abertura para o novo, de abertura para estudos, e tem que estudar sim. Por mais que haja simplicidade, que haja um grande potencial espiritual, tem que se estudar. Por mais que às vezes um pai de santo seja uma pessoa de uma origem muito simples e que tenha uma humildade muito grande, ele, por si só, vai ser lapidado pelas próprias entidades de trabalho. E que é coisa melhor do que isso? O estudo do pai de santo, que nasceu, de repente, numa condição onde não teve acesso aos estudos, à leitura ou coisas do tipo, será instruído pelos espíritos. Então, terá uma mediunidade um pouco mais forte. E, normalmente, esses pais de santo que são mais simples são grandes exemplos de humildade, porque estão em predominância com os espíritos que estão ao redor. Está em sincronia com aqueles espíritos que estão ao redor. E as pessoas que têm mais acesso, que conseguem estudar, que conseguem ir atrás de novos conhecimentos, precisam aprender a ter humildade, porque às vezes o conhecimento em excesso tira um pouco da humildade da pessoa, que justamente cai nesse ponto. Ah, eu já posso ser um pai de santo. Ah, eu já posso fazer isso ou aquilo. Então, quando essa pessoa chegar nesse ponto de achar que já pode ser um pai de santo, olha para os exemplos que teve lá atrás, a humildade que você já teve na vida, olha para as pessoas que conseguiram ter uma missão e se pergunte, essas pessoas passaram por cima de alguém? Essas pessoas menosprezaram alguém? Essas pessoas tiveram algum tipo de trabalho egoísta para se autoelevar na figura de dirigente espiritual? Olhe para isso e saberá se está sendo certo ou se está sendo errado. Olhe para a sua vida. O dirigente espiritual tem que olhar para a própria vida, para ver como é que está indo a vida da pessoa, como é que está o próprio entendimento. Porque vai ser, sim, responsável por cada pessoa que pisar naquele terreiro e pedir orientação. Se for dado uma má orientação para a vida daquela pessoa, o débito está lá na sua conta, lá, viu, desse pai de santo. Então, é muito sério isso. É preciso de muito estudo, muita perseverança, muita humildade, acima de tudo. E firmeza, como voltamos a dizer, liderança, poder e autoridade. Um pai de santo que não souber a diferença disso, não pode ser um pai de santo. Claro que sim. Sim, senhor. Entendido. Agora, vamos falar um pouco sobre médium e incorporação. E tô, não tô... E daí diz assim, olha, a entidade-chefe do terreiro diz, você tem uma mediunidade muito grande. E aí diz assim, você já pode dar consulta. Daí a pessoa começa a dar consulta, só fica ali na zona de conforto dela. Não sabe falar da vida do consulente, não sabe falar da família, não sabe falar tudo que uma incorporação natural, isso ia ocorrer, não para impressionar ninguém, mas porque tem que mexer na ferida. E aí a pessoa fica ali no, na zona de conforto, dizendo, ah, sou médium incorporado. E não está fazendo por maldade, está querendo ajudar e vai para casa satisfeito porque chegou ali na hora, tomou seu banho, cumpriu com os horários, com o trabalho, não fez sexo, não comeu carne, tudo bonitinho. Qual o conselho o senhor dá para a pessoa que pode estar incorporando o conceito da entidade, falando igual ele acha que a entidade fala, se curvando, se tremendo, ou comendo mais doce do que não sei o quê, tomando mais guaraná na hora do erê? Que conselho o senhor dá para a pessoa que vive dentro da zona de conforto e, apesar de ajudar, pode estar mais incorporando o conceito da entidade do que a entidade mesmo? As pessoas vão ter que se livrar desses arquétipos daqui a um tempo. Porque esses arquétipos também aprisionam um pouco a figura do médium. Ou seja, aquela pessoa se visou, se prendeu tanto no arquétipo, que ela tem a consciência de que está incorporada. Mas será que está mesma? Será que tá deixando a entidade trabalhar? Porque a entidade está ali. A entidade que se coloca à disposição de trabalhar com o médium está ali fazendo o seu papel. Mas o médium precisa ter a abertura e ter o quê? O acoplamento propício para a entidade trabalhar. É isso que o médium tem que ter a consciência, de se entregar. Se está atendendo e não está tendo condições de auxiliar as pessoas, isso não se pode acreditar aí, nem no médium, nem na entidade. Precisa se acreditar ao quê? Ao ego. O ser humano tem ego. Quando se amacia o ego, quando se deixa as coisas no tempo certo acontecerem, a entidade vai ter muito mais facilidade para trabalhar. Agora, a pessoa pisa num terreiro de Umbanda, vê os outros incorporando, já quer começar incorporando, já quer começar atendendo, sendo que ela mesma precisa de atendimento. Não. Calma. A espiritualidade sabe o que faz. Se o médium pisa num terreiro em 3, 4 meses, está em condições de dar um atendimento, as próprias entidades espirituais do médium vão o colocar numa situação de firmeza e de propósito, para que ele também aprenda com as consultas que ele está dando. Não adianta de nada ter pressa nesse momento. Ser médium é um dom, ser médium é uma abertura e uma missão, mas é preciso estar preparado para isso, é preciso estar no tempo certo para isso. Existem pessoas que já nascem com abertura desde que nasceram. Por quê? Porque se colocaram à disposição de ter essa abertura desde o começo. Existem pessoas que se colocaram à disposição para ter uma abertura, mas que se colocaram também à disposição de aprender certas coisas para que isso as auxiliasse no trabalho espiritual em terra. Então, vamos deixar que as entidades intuam os aprendizados corretos, comece a sentir a essência espiritual, e quando você, com o seu ser interior e com a sua entidade, estiver realmente preparado e passar pelos testes, não materiais, mas sim espirituais, aí pode-se começar da mironga. Caso contrário, pode-se haver um problema de acoplamento energético e a opinião do médium pode ficar muito mais evidente do que a opinião realmente do espiritual, que é a que vale. Então, onde a pessoa, como médium, pode encontrar força? Porque o terreiro, ele é um ambiente, né? E aí entra quatro, cinco médiums ao mesmo tempo. Todo mundo evolui, ele não evolui, ele diz assim: bom, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou ouvir na intuição do espírito, vou trabalhando aqui, até que o dia que eu ficar maduro o suficiente, chegar a minha hora, ele vai acoplar. Mas até lá, pelo menos, eu não fiquei para trás. Assim, numa competição entre aspas, que normalmente a pessoa coloca de si para dizer assim, ah, eu não vou ficar sendo patinho feio, ficar para trás que dentro do terreiro. Eu vejo acontecendo isso, e a pessoa ali tem o preto velho mais lindo, mas é o conceito, é o que ela acha que é um preto velho lindo ali, mas não, é diferente de incorporar. E aí, como que o senhor acha que essa pessoa pode encontrar força e onde para dizer assim, eu vou parar o que eu estou fazendo, porque no fundo. Não, não é incorporação isso. Aí que entra o aspecto da humildade e da paciência. Deixar a ansiedade de lado porque a espiritualidade tem dificuldade de trabalhar com pessoas extremamente pilhadas. A melhor maneira de um médium, porque todos são, aprender é camboneando, é auxiliando na gira, é indo lá, aprendendo sobre os elementos, aprendendo como se abre uma ritualística, como se fecha, como se auxilia um consulente que precisa de alguma coisa, como se auxilia uma entidade, como se coleta as ervas, como se prepara uma defumação, como se acende uma vela, como se faz uma oração. Tudo isso, moço, é um grande aprendizado, é uma grande oportunidade de aprendizado espiritual. Então, a figura do cambono é uma das figuras mais importantes dentro de um terreiro. Por quê? Porque é ele que promove a ligação do espiritual com o material. É ele que ampara, num primeiro momento, o ser que chega lá aflito. É ele que vai também escutar as indicações dos medicamentos espirituais que aquela pessoa precisa, de que cada caso precisa. E ele também tem que ser a pessoa que precisa ter humildade e discrição, porque ele não pode sair comentando as situações das pessoas que estão aflitas para todos que estão ao redor. Ele tem que ser um poço de discrição. Então, essa figura do cambono, do assistente espiritual, é uma figura importantíssima. E se caso não esteja tendo um êxito no acoplamento espiritual, na parte de atendimento, pode-se ter muita utilidade e muita evolução fazendo esse tipo de trabalho. E no momento certo, deixa na mão do espiritual, porque o espiritual sabe o que faz com os encarnados. Se tiver que dar atendimento, vai dar atendimento e a entidade vai saber o que fazer. Caso esteja tendo dificuldade, aprenda com as entidades estando em terra, porque isso vai ser o melhor exercício de humildade e de entrega ao próximo. Está se revertendo um karma também fazendo esse tipo de trabalho, porque nós, como entidades espirituais, estamos pegando um corpo emprestado e realizando o nosso trabalho, que também se utiliza da energia do médium. Mas e quando você, como encarnado, utiliza a sua própria energia e todo o seu vigor para fazer algo em benevolência do próximo? Você está com um crédito aí grande, porque é o seu ser que está com vontade de fazer aquilo. É lógico que é amparado pelo espiritual, mas a predominância está ali na sua intenção. Claro. Quando a pessoa quer e vai além, quer fazer as coisas do jeito dela e abandona os conselhos de um dirigente sensato para entrar onde permitem que ele faça ou ela faça aquilo que ele quer ou ela quer. Quais são os espíritos que fazem uso dessa mediunidade, no caso? Moço, cada um as suas obras. Uma coisa que a gente tem que dizer. Se você quer hoje fazer uma magia negra, o conhecimento que você tem, o amparo que você tem de centenas de entidades que você já conversou, e centenas de lugares que você já frequentou, você teria coragem de fazer isso? Eu, pessoa, não teria nem coragem eu tenho, mas não teria vontade nenhuma. Então, não teria vontade porque sabe das consequências. Mas não é só pela consequência. Eu acho que não está dentro de mim isso. Isso, mas não está dentro de você, porque você já aprendeu qual é o caminho, entre aspas, ou está em aprendizado. O médium, sim, senhor, que de repente não está de acordo com o dirigente, quer seguir o seu próprio caminho, tem todo o direito. O que ele não tem direito é de seguir o seu próprio caminho lesando o caminho do próximo. Isso ninguém tem direito de fazer. Cada um tem direito de seguir o seu caminho, o que acredita, o que faz. Mas mediante as leis divinas, ninguém tem o direito de lesar a opinião do outro, lesar o livre-arbítrio do outro ou a vida do outro através da opinião que acredita ou professa. Isso seria seriamente punido. Agora, se as pessoas na Terra não se entendem, moço, isso daí já é um problema de vocês, dos seres humanos encarnados. Nós estamos cheios de coisa para fazer do que ficar nos preocupando com intriga daqui ou acolá. O que não pode fazer é prejudicar um trabalho sério, espiritualmente falando, por causa desse tipo de coisa. Deixa o material nas fofoquinhas, nas rodinhas. No espiritual, faça o trabalho bem feito. Independente de ser aqui, na China, na Bahia, se vai fazer um trabalho espiritual, tenha certeza que vai fazer bem feito. Porque se não fizer, se tiver má intenção, não estará trabalhando com entidades de lei. Isso eu posso dizer porque eu tenho permissão para dizer. Tá fazendo maldade? Tá fazendo malquerência? Tá com ideias erradas dentro do coração? Estamos saindo de perto. Trabalhe com quem é dessa laia. Entendeu? Como termômetro, moço. Sim. Nossa. Estamos saindo de perto. Trabalhe com quem é dessa laia. Isso. A gente tem que ser curto e grosso para certas situações. Porque senão, as pessoas acham que nós somos quem? Os Exus, as entidades são quem? Um departamento de auxílio 24 horas para as questões pessoais, questões que a pessoa não consegue se resolver e acha que nós temos o direito de interferir, e acha que nós temos o direito de ir lá e construir uma realidade para eles. Não, nós temos direito do quê? De mostrar como é o caminho. Mas nós não temos direito de ir lá pegar as pernas da pessoa e fazer com que ela siga o caminho. O caminho está aí para todo mundo seguir. E os mapas somos nós. Claro, direito até um pouco no sentido de obrigação, né? Vocês não têm essa obrigação. Não temos essa obrigação, porque senão viveríamos a vida dos outros, não é verdade? Claro, sim, senhor. E como a gente está chegando perto dos 5 minutos finais, eu acho que a gente falou tão pouco. Como que está o seu tempo? Já estava programado para mais um, que eu sabia que você ia pedir, viu, moça? Isso. Tá ótimo, então. Então, vamos fazer assim. Vamos... já vou dizer um pouco do que eu quero conversar, vou passar um pouco pela pergunta das pessoas, mas eu quero depois saber do senhor em qual polaridade o senhor trabalha, saber também qual foi... Essa segunda o senhor já pode responder já, se o senhor quiser, por gentileza. Qual foi o momento mais feliz da sua existência? Certo. Vamos então, como sempre as entidades dizem, acho que isso é um padrão geral, vamos nos ater à encarnação a qual eu me designo como Exu. Tá. É isso. Momento mais feliz da minha existência como ser a qual agora eu venho no trabalho de Exu, na minha encarnação, foi o momento que eu percebi, sendo eu um sultão do Império Otomano, onde tinha inúmeras terras, inúmeras conquistas, inúmeras batalhas, sempre caminhando para frente e sempre tendo êxito, e quando não tinha, revertia, achava que era feliz no derramamento de sangue e na conquista do meu povo, sempre andando para frente. Quando eu percebi que a felicidade não era aquilo. Foi nos momentos próximos ao meu desencarne que eu observei que todos que estavam ao meu redor estavam preocupados que eu fosse embora logo. Então esse foi o momento mais importante da minha vida. Porque eu percebi que tudo aquilo que eu fiz não foi suficiente para que as pessoas quisessem que eu continuasse ali. E sim, que foi uma válvula de impulsionamento para que os próximos, os herdeiros e os líderes que tinham ao meu redor, se inflamassem de vontade de tomar a situação na mão deles e fazerem o mesmo que eu fiz. Aquele momento foi importante para eu separar o joio do trigo e entender que eu seria muito mais feliz se eu fosse um aldeão numa tribo ou se eu fosse um ser caminhante pelo mundo, conhecendo novos povos, conhecendo simplicidade, conhecendo pessoas, o que eu não podia fazer por ser um sultão, por ser um homem de extrema importância, que não podia estar em qualquer lugar porque seria alvo dos inimigos. Eu percebi que aquelas pessoas às quais a gente invadia e tomava as terras, tinham um estilo de vida muito mais convincente, muito mais iluminado do que o meu. Então, quando eu parti, aqueles momentos antes da minha partida foram os momentos mais importantes da minha vida, porque eu tive um despertar espiritual e consegui lançar energias de perdão, de amor e de benevolência. Mas aquilo não foi o suficiente. Quando desencarnei, passei por um processo árduo de entender o poder que eu tive nas mãos e não soube utilizar de maneira coerente, de maneira altruísta, porque poderia ter construído uma nação fortalecida através de outros princípios que não fossem o princípio da espada e o princípio do derramamento de sangue, que se passou para os meus próximos. Que se passou para esse médium que está aqui falando hoje, que foi o meu sucessor no sultanato, que cometeu erros proporcionais, e é por isso que a gente trabalha junto hoje. Estamos reavendo situações ainda, apesar de já ter se reavido anteriormente em outras encarnações, ainda temos o que reaver com a humanidade. Então temos que colocar o que temos de melhor para auxiliar na abertura das consciências, na abertura da divindade. E não temos mais o direito de abusar de poder, não temos mais o direito de subjugar ninguém, temos o direito de orientar, abraçar, trazer as pessoas para a verdade e ajudar com que as pessoas tenham realmente prosperidade e que deem as mãos para que se forme uma humanidade muito mais justa e muito mais proativa. Uau! Perfeito. Ótimo. Então, qual que é agora a sua mensagem final desse nosso encontro, no sentido de as pessoas ouvirem do senhor alguma coisa que eles possam agora fixar mesmo aquilo que o senhor achou mais importante de tudo que foi falado, para levarem para casa e então refletirem bem a respeito? Somos Exus. Sim, somos Exus. Somos seres trabalhadores, mas trabalhadores da luz. Somos seres que já passaram por todas as coisas que os seres humanos encarnados podem ter passado. E sim, aprendemos? Aprendemos, muitas vezes pela dor. E muito mais vezes pela dor do que pelo amor. Por isso temos a missão e temos o propósito de colocar os seres humanos nos trilhos e na estrada que tem que seguir. Muitas vezes, quando estiverem perturbados e estiverem sem chão, lembrem-se das palavras que os Exus dizem. O caminho está aberto para todos, mas não são todos que enxergam o caminho. Agradeçam pelas pernas, pelos braços, ou por qualquer outra dádiva, se não tem a perna, se não tem o braço, agradeça pela visão, agradeça pela audição, pelo olfato, pelo cérebro, pelo coração. Mas, sobretudo, pela condição de se fazer a diferença na humanidade. De não sair daqui, como eu saí na minha última encarnação, com o desejo de todos que eu fosse embora. Com o desejo que você tivesse, mas pelo menos 10 história, para que continuasse tendo a alegria, a benevolência e a evolução da humanidade. E vocês como um espelho, e coloquem nesse espelho tudo aquilo que vocês querem refletir para a humanidade. E no momento da partida, que você possa abrir o seu livro e se encher de alegrias, e encher as pessoas que vão ler aquele livro de alegrias, porque nada mais será do que o reflexo do que você tinha que realmente fazer aqui na Terra. Deixe as coisas fluírem. Deixem as coisas acontecerem. Mas, sobretudo, não saiam da estrada a qual vocês estão enxergando como o caminho da vitória e da verdade para uma estrada de ilusões, luxúria e prazeres momentâneos. Essa é a palavra e esse é o conselho de um Exu que já vivenciou tudo que vocês podem imaginar.